que é um pecado. Sim, babe, babe, tu sabes. Mas se quiseres cruzar a linha, deixa, deixa ajudar-te. Só quero que faças consciente. Tu és inteligente, moça. Sabes bem o que eu quero. Sabes que eu te quero. Sei, e metade desse dude está bom. Pra quem guardas esse corpo escrito no teu rosto, tá? Olhos invejosos, não vê o que eu posso dar. Girl, eu e tu, dois amantes entre quatro paredes. Eu não vou ir a uma cesta porque eu quero enlouquecer. Meu oito, é assim que eu chamo o teu corpo. Porque quando tá deitado eu só vejo o infinito. Então diz no meu ouvido que é o teu dono. É 808 formas, vou-te dar prazer. É 808 formas, vou-te enlouquecer. Eu sei que é um pecado. Sim, baby, baby, tu sabes. Mas se quiseres cruzar a linha, deixa, deixa ajudar-te. Só quero que faças consciente. Tu és inteligente, moça. Sabes bem.